Nosso tema hoje, então, tempestades da vida. É uma metáfora, né? Apesar de que algumas coisas que acontecem, acontecem como se fossem verdadeiras tempestades. Eu falei que é uma metáfora para a gente poder ir vendo como é que essas coisas acontecem. As tempestades são agitações violentas, por isso que são chamadas de tempestades. Violentas não só na questão física, mas em tudo aquilo que elas modificam as nossas estruturas. Acontecimento forte e capaz de alterações significativas e as externas até fatais. Então, nós vivemos na questão climática momentos que todos nós nos lembramos, até quando falamos sobre tempestade, nos lembramos desses acontecimentos que ocorreram há pouco tempo. Mas vamos tentar tratar ele na questão interior nossa. Todos nós já passamos por algum acontecimento na nossa vida, algum no mínimo, provavelmente mais do que um, que nos chacoalharam, que nos deram uma desorientada, em alguns casos parece que nos viraram de cabeça para baixo, nos deixaram um pouco sem rumo. São agitações, né? Como diz o próprio conceito, agitações bastante fortes e profundas, que o objetivo não é esse, de simplesmente nos virar de perna na cabeça. Não é para isso que acontecem as coisas. Mas elas acontecem, e quando acontecem, elas expõem a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade. Muitas vezes nós passamos a vida construindo alguns muros ao nosso redor, algumas cercas, com uma tentativa de nos proteger de tudo que possa acontecer, mas tem acontecimentos que não obedecem esse cercamento. Eles vêm e nos pegam e realmente ou nos chacoalham ou nos puxam a perna e nos deixam deitados. Pela nossa fragilidade, de novo o termo. Porque são construções que não são as construções necessárias para uma vida. Não é isso que vai nos deixar de pé. Então, quando acontece, muitas vezes a gente fica pensando, né? E é um momento que muitas vezes nós questionamos sobre Deus. Cadê Deus? Ou, meu Deus, exclamamos várias vezes o termo Deus, Deus, Deus, como se ele não estivesse presente, ou como nós não entendemos o que está acontecendo, nós clamamos por ele. É necessário que a gente pare e reflita, não do acontecimento, mas por que que aquilo fez o que fez comigo. Por que que eu me desestruturei daquela forma com aquele acontecimento? Muitas coisas que ainda não aconteceram na nossa vida poderão vir a acontecer. Algumas delas, mesmo a gente tentando se preparar, a gente sempre é surpreendido, sempre. Porque mexe com estruturas muito profundas, que é a mental, é a emocional, e tudo isso faz parte do quê? Do espírito, não do corpo. Então, quando eu falei das questões físicas, a gente tenta proteger o corpo e, mesmo assim, às vezes não consegue. Essas situações que acontecem conosco, voltando, né, elas não têm o objetivo de nos desestruturar, nos derrubar ou até nos desencarnar. Não é, a ideia central nunca é essa. A ideia é da mudança. É necessária uma mudança. É por isso que as coisas são sentidas de forma diferente por cada um de nós, mesmo estando nos mesmos lugares, mesmo passando pelas mesmas situações, ou alguns passando por situações mais graves do que outros, reagem de formas mais amenas. Porque tem a ver com aquilo que a gente já experimentou ao longo das vidas. daquilo que nós carregamos como experiência, como sustentação, como traumas. Então a gente reage dentro de tudo isso. E eu falei de Deus, né? A gente se questiona, cadê Deus? Mas a questão não é essa, a questão é outra. É onde está a nossa confiança? Ou no que nós temos confiança? No que nós confiamos? Onde está a nossa esperança? Como nós olhamos para frente e imaginamos a nossa vida? Nós queremos imaginar o mundo, mas não imaginamos a nós mesmos. O que que eu estou fazendo todos os dias? Não é nem fazendo, é mais para trás ainda, é pensando. Porque eu faço aquilo que eu tenho como conceito estabelecido. Todos nós somos assim. Nós agimos de acordo com aquilo que nós acreditamos. E talvez aquilo que nós acreditamos tenha que ser redefinido. Quando falo de confiança, quando falo de esperança, é em cima do que elas estão baseadas. Em cima do que eu estou alicerçando essa minha construção, para que ela não venha a ser desestruturada por um acontecimento imprevisto, como todos. Depois eu vou falar um pouquinho aqui de um capítulo do Evangelho que entra bem nesse assunto. Mas, se nós pensarmos, qualquer coisa que acontece, sempre existe o dia seguinte, sempre existe um amanhã. Às vezes o amanhã demora um pouquinho. Em algumas questões materiais, a gente sabe que o tempo é muito relativo, mas sempre tem uma nova oportunidade. Essa que é a questão do amanhã, do dia seguinte. É uma nova chance de reconstrução. As reconstruções externas, elas não acontecem se não houver uma predisposição interna para fazer a reconstrução. Se eu for uma pessoa derrotada, pessimista, eu não vou ter força para continuar. Quando acontece qualquer coisa, então, de nada adianta uma reclamação, de nada adianta uma queixa. A gente não muda, muito pelo contrário, a gente cria ao nosso redor uma atmosfera negativa. Nós não conseguimos ir para frente. De nada adianta a gente se lamentar e dizer, olha o que aconteceu comigo. E eu não falo desses acontecimentos, eu falo das nossas situações particulares. Ao longo da nossa vida aconteceram muitas coisas, repito, muitas. Dessas muitas, é bem provável que boa parte delas, se a gente pudesse escolher, a gente escolheria não passar por elas. Mas não dá para escolher. Não dá para escolher. Então, o que eu tenho que fazer perante essa situação? Eu tenho que ter força, eu tenho que buscar força, eu tenho que buscar positividade, eu tenho que me amparar de fatores que me auxiliem e não de fatores que não me ajudem em nada. Então, reclamação, queixa, vitimismo, não aceitar, negar as coisas que estão acontecendo, não adianta nada. Nós temos que ter uma postura para frente. E aí eu falei daqui do Evangelho, que tem um capítulo 6, o título é O Cristo Consolador. E nas palavras dele, ele diz assim, vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está lá na Bíblia que a gente tem em casa, nos livros, né? No Evangelho de São Mateus está escrito essa passagem. Mas o que ele quer dizer? De que forma que nós... A explicação aqui no Evangelho Espírita é muito interessante, porque nos esclarece. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram a sua consolação na fé no futuro, na confiança e na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. O último parágrafo ele diz, entretanto, Jesus coloca uma condição à assistência e à felicidade que ele promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina, que todos nós já ouvimos diversas vezes o que são. E o jugo é a observação dessa lei. Porém, ele é leve e a lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Então, muitas vezes a gente vê exemplos de pessoas que passam por situações, para nós, bastante difíceis. E elas têm uma mensagem, elas conseguem passar uma mensagem de esperança, de a vida segue, vamos fazer tudo de novo, vamos atrás do que precisa ser feito. E a gente, às vezes, não sabe de onde que elas tiram tanta força, tanta vontade, apesar de tudo que acontece. Mas são exemplos e são modelos, até a gente poderia dizer, de formas de que nós temos que agir. Quando ele fala aqui, amor e caridade, muitas vezes nós damos muito valor a tudo aquilo que nós temos. Temos entre aspas, porque não é nosso. E quando acontece alguma coisa com essas coisas, nós ficamos sem chão. Esses exemplos que eu citei, eles provavelmente eles colocam os valores deles muito mais dentro deles do que fora. E aí, quando alguma coisa fora acontece, a resposta está dentro. O que eu preciso fazer para continuar, eu busco dentro. E esse dentro, ele está ligado diretamente com Deus, com a espiritualidade, aqueles, como eu disse, que compreendem melhor do que nós o que, que é a proposta, a lei de Deus, essa lei que rege todos nós, não só o nosso mundo, como qualquer um, que é uma lei de trabalho, é uma lei de doação, uma lei de desapego, é uma lei de utilização, mas não de retenção. Nós estamos tentando aprender ao longo das nossas vidas a fazer isso, a usar tudo aquilo que está ao nosso dispor para aprender e para espalhar. Essas pessoas que eu falei que são exemplos, elas muitas vezes têm muito menos do que nós. E a gente pensa, ah, mas é claro, né? Não tem quase nada, então é fácil. Mas talvez a vida delas foi no sentido de realmente não agregar tanto, por não terem essa necessidade que ainda nós temos. Então, dá para nós pensar um pouco sobre isso, né? De que forma que as coisas acontecem na minha vida, de que forma que elas me chacoalham e o que eu faço com cada uma dessas balançadas que a vida vai me dando. E quando a gente fala a vida, parece que é alguma coisa muito fora, mas está tudo projetado de dentro para fora.